398-3304. Controle Salvador, bom dia, estão 334, arco. Tá na Deus, obrigado, Deus. 98-3263, bom dia também. Controle 1-1-9-8-3-6-6-3, bom dia. Controle Salvador, bom dia, 3-6-6-3, passa 1800, nada é. 1908, Oxanéia 63, no ano. Controle Salvador, bom dia, Oxanéia 63, no ano. Ok. Possibilidade voada é Olinda? 63, no ano.